Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. Ah, né? Gavestática. E aí, pequenas traças, começa agora mais um Gavestática. Chegamos aqui à edição 50. Eu sou o Diego Flyfish. Estou aqui com o Fábio. E aí, traço. Com o Aiken Frost. Fala, galera. E aqui, o especialista do tema de hoje, né? Lauro, o Conquistador. E aí, gente? E a gente tá aqui reunido hoje pra falar aqui dos brucutus dos anos 80, é, né? São os caras que formaram o nosso caráter. É, com certeza, pô. E a gente vai fazer aqui uma espécie de premiação, estilo Oscar, listando várias categorias, né, dos filmes de brucutus, mas não necessariamente teremos sempre o vencedor, né? A gente só vai debater aqui os nossos favoritos e depois vocês podem botar aí nos comentários quais vocês acham que deviam levar esse troféu, né, cara? Esse Oscar bombado. Pô, os brucutus mais recentes não entram, não? Não. Aí que tá. É como o Lauro tava falando aqui em off. Isso aí. Tem que ter o espírito dos brucutus dos anos 80. Brucutus feeling. É, porque a parada é o seguinte, não é só os caras da década de 80. Tem um estilo, cara. Tem toda uma motivação ou falta de motivação. Uhum. A forma como as cenas de guerra são colocadas, sacou? Pra começar, se for uma cena de tiroteio realista, já não conta. Já não conta, né? Tem que ter sangue de groselha. Cara, tem que ter um cara contra um exército, sacou? Geralmente o cara consegue carregar no braço uma arma que precisa de um carro pra carregar na vida real. É, enquanto carrega a mulherzinha no outro braço. É isso. Pô, agora que eu tô pensando aqui, cara, aproveitando aí que a gente tá na época de que foi lançado o jogo mais recente, né? O Duke Nukem é um brucutu dos anos 80, né? Ah, contra Alien, né, cara, ainda. Pode crer. Ó, o cara, ó, ele carrega armas gigantes, é cheio de frases de efeito. Não, geralmente o cara tem um visual bizarro também, né? Muito anos 80, cara. É, ele tem o visual do Schwarzenegger, né, cara? É. Você olha pro cara... É no Contra, que é a capa do Contra, que é copiada do... O Predador, né? É. Puts, é sim, tem Schwarzenegger e o Stallone na capa. É, tô ligado. Eu tenho um gifzinho, vou mandar pra você. Outra característica também, sem identificar um filme de brucutu, geralmente o cara tem tantas armas, que quando acaba a munição, ele não bota a munição, ele joga a arma fora e pega outra, né, cara? É outra característica. Mais rápido, né, cara? É. E tem filmes que a munição simplesmente não acaba, né? O cara é muito grande maioria, né? Cara, eu não lembro qual filme, cara, que eu contei. O cara deu assim, pegou uma bereta daquelas de 15 tiros normalmente. O cara deve ter dado uns 32 tiros, cara, antes de trocar o pente. É fácil, o cara zera o filme e depois ele... Zera o filme. Aí voltou com um cheio de munição infinita, né? Invencibilidade. Aliás, falando em invencibilidade, vou citar o primeiro. Muita gente esquece dele, às vezes. O Steven Seagal, cara. Porque ele é um cara invulnerável. Eu vi muitos filmes dele. Eu não lembro de nenhum filme dele que ele tenha tomado um tapa. Nenhum mosquito picou ele nos filmes. Eu não lembro de filme que ele tenha sido olhado feio, né, cara? Mas veja só, o Steven Seagal, ele chegou a fazer uns filmes que eu acho que não são meio brucutus, não, cara. O lance do Steven Seagal é o mesmo lance do Sylvester Stallone. Meio de pseudo-filosofia que ele gosta de colocar nos filmes, sacou? Ah, não, mas... Mas o Stallone, mesmo ele botando a filosofia, o filme fica foda. O Steven Seagal, cara, ele é monoexpressivo, pra começar. A mesma cara que ele tá quando ele tá com dor de barriga, quando ele tá com raiva, quando ele tá feliz, quando ele tá triste, é sempre a mesma. Agora, em matéria de brucutu, quando fala de Steven Seagal, eu até acho que talvez, como diria o Fábio, sei lá, eu quando era criança, velho, vi o Steven Seagal, eu imaginava ele numa caixa inferior, sabe? É porque ele não é fortão, né, cara? Ele não é aquele cara cheio de músculo, assim, pelo menos ele não aparecia nos filmes assim, né? Ele é diferente do Schwarzenegger, por exemplo, que o Schwarzenegger, ele pega o cara e segura ele no barranco assim, pelo pé, com uma mão só. O Steven Seagal é o cara do Aikido, né, cara? Luta, realmente. É. O cara vai dar uma facãozada nele, ele vira o facão e volta com o facão na cabeça do cara, no mesmo movimento. Se contar que os filmes do Schwarzenegger, toda cena é pretexto pra ele mostrar músculo, né? É igual aquela cena do Predador. O cara bate no braço do outro, ele né? Encontra com o Negão, né? É. Porra. Com o Apollo. Apollo Creed. Aquela cena é pra você se sentir mais fraco, né, eu acho. É pra humilhar, mano. Fala assim, preciso malhar, cara. Que merda. É foda, cara. Cena é só pra isso. Seu sem vergonha. Que foi? Porra, depois dessa introdução gigantesca, a maior de todas que a gente já teve, bora começar o programa, né, porra? Ah, estava na introdução ainda, porra? É. A gente vai entrar na pauta agora. Ah, cara. Como a gente falou mais cedo, qual seria então a primeira categoria dessa premiação dos filmes de brucutus dos anos 80? É. Lembrando que é anos 80 feelings, né, velho? Não é necessariamente apenas a galera que fez filme naquela época. É. Então, por que não começar com a melhor história como pretexto pra violência gratuita? Que seria mais ou menos como se fosse no Oscar o melhor roteiro, né, velho? É. Mais ou menos. E como filmes de brucutu, roteiro, são a descrição das cenas de ação, né, cara? É. Geralmente, sim, os primeiros 10 minutos eles arranjam alguma parada e depois é violência o tempo todo. É, eu gosto quando é um cara, assim, muito na dele, quieto lá. É, geralmente aí... ele tá quieto, né, velho? Ele começa quieto, né? É. Tem todo um esquema, assim. Ele é um cara foda, só que todo mundo subestima ele porque ele é um velho, por exemplo. Tem a parada do cara ser um policial e ter a família exterminada também. Pode, né, ter também. E normalmente é a esposa e uma filha, né? Geralmente. E também o estilo do cara de, depois de passar a vida batalhando, ele quer agora uma vida pacífica, né? E tem a última missão que aparece também. Ah, também, é. Esse é o que eu tava falando. O cara que tá quieto, né, velho? Sabe um filme que tinha uma história maneira, né, quando eu assisti, quando eu tinha 12 anos, não sei se ainda continua maneiro até hoje? Ah, não tem. É aquele Demolidor do Stallone, que tem o Wesley Snipes. Legal isso aí. Eu adoro esse filme. Toda vez que passa na TV, eu vejo. Pô, eu sempre lembro da cena lá da... Pô, você não tem papel higiênico aqui, porra? Eu sempre lembro dessa cena. É, as três conchas. É. Ele não sabe usar as três conchas. Ele sofre bullying, né, velho? Não, o maneiro que aquele filme, cara... O pior... Eu acho que eu vou votar nele como melhor história pra pretexto de violência gratuita. Porque, na verdade, aquele filme é uma crítica social foda, cara. Aquele filme critica o politicamente correto. Isso é muito maneiro. Aí, tipo, o John Spartan, o personagem do Sylvester Stallone, ele vai pra uma prisão criogênica, né? E fica, sei lá, 20 anos, sei lá, um tempo assim, congelado. E aí ele acorda no futuro e vê, tipo, nego proíbe o sal, porque o sal... Sexo, né? Sexo, é. Não, é proibido até o beijo, né, cara? Qualquer, tipo, transferência de fluidos corporais é proibida. Pô, não pode falar palavrão, que tem as maquininhas lá que ficam... Multa, né? Dando multa, né, cara? Que é uma cena muito maneira, que ele começa a xingar do lado da máquina, pega todos os papeizinhos e vai pro banheiro, né? É um filme visionário, né? Esse negócio do politicamente correto, a coisa tá cada vez pior, né? E o filme é muito maneiro, cara. Essa crítica que ele faz é muito foda, muito foda. Outra história aí, como pretexto pra violência, é a do próprio Rambo. Porque se você olhar bem, o Rambo é aquilo que a gente falou do cara quieto, né? É. O filme começa com um cara mó calminho, na dele, não fazendo nada de errado. Mas absolutamente todo personagem que ele encontra, parece que todo mundo provoca ele pra ele ser um cara violento. Chega a dar raiva você assistindo hoje. É, a história do Rambo 1 também é muito foda, cara. Também é muito boa. Maneiro é o final verdadeiro do Rambo, né? É, que dá um tiro na cabeça do Rambo. É, Coronel Troutman dá um tiro na cabeça do Rambo. Né, esse filme também tem frase de efeito pra caralho. Na verdade, quem fala mais é o Troutman, né? É, com certeza. Porque o Rambo, ele praticamente fica dentro de uma caverna, né, cara? O filme todo. Ele é um bicho no filme, praticamente. É. Ele é como se fosse o fazendo o papel do predador, só que sendo herói, né? Herói não, né, velho? Protagonista. Ah, o Comando para Matar, né? Qual é a história do Comando para Matar? Ah, aquilo não tem história nenhuma, cara. Não, mas o Comando para Matar, cara, é um épico automático. É um clássico instantâneo, né? Eu vou falar ele em todas as categorias, independente. Já começa com um climinha de musiquinha feliz, né, cara? Aí cenas ridículas já dele com a filha. É, e porra, o Schwarzenegger já aparece carregando uma árvore e uma motosserra, né, cara? Não, ele cortando lenha, velho, é aquilo que eu falei, é cena pra mostrar músculo. É. Não, ele provavelmente cortou aquela árvore pra fazer supino, né? É. Provavelmente, né, cara? Pra que comprar? Pra que academia se eu tenho uma floresta? Usa uma vez, depois, quando eu tiver fraco, ele corta a árvore maior. É. Muito anti-ecológico esse filme. Ah, cara, eu só tô lembrando de umas histórias bizarras, tipo do Esporte Sangrento, cara. Pô, qual é esse filme? Esse eu não lembro. Com quem é? Esporte Sangrento é da capoeira, pô. Ah, o genérico do Van Damme lá. É. Porra, eu lembro desse. Eu tenho esse filme em casa, cara. Eu lembro que tem uma hora que o vilão dizia bem assim, né? você não pode me vencer, porque eu fui criado nas piores favelas do Rio de Janeiro. Bosta, cara. Eu não lembrava disso. Cara, é muito trash, cara. Não é nem do segundo time, né? É do décimo time. Cara. Do Z, né, cara? Caralho. Pô, velho, sabe qual é um filme que tem talvez eu acho que tenha a melhor história pra pretexto pra violência? Os Mercenários, velho. Porque eu não sei qual é a história dos Mercenários, mas eu tenho certeza que é pretexto pra violência. Com certeza, né? Cara, conhece a mulherzinha, se sensibiliza com a situação dela lá, tal, aí resolve fazer um ataque suicida contra um país inteiro. Os amigos dele. É perfeita a história. Uma história maneira, cara. Eu não tava lembrando de um filme um pouco mais sério, né? Isso é do Desejo de Matar. Pô! É, Desejo de Matar do Charles Bronson, né? Cara? É, não, Desejo de Matar realmente é foda, cara. A história é muito foda, cara. O Charles Bronson é foda pra caralho. Ele é muito, muito pouco lembrado, né? É. Esse é o meu voto, esse é o meu voto. Cara, o que eu lembro do Charles Bronson, dos filmes dele, é que ele era sempre um policial que pegava uma mulher que era 30 anos mais jovem que ele. No Desejo de Matar, a mulher dele ou a filha são estupradas, sabe? Matam a mulher dele. No outro, estupra a empregada dele. Porra, empregada, mano? O cara vai vingar a empregada, velho. Porra. Quando o cara não tem mulher nem filha mais, mesmo estupra a empregada. Se ele tivesse uma cachorra, ela tava fodida. É foda, cara. O lance do Charles Bronson e Clint Eastwood, dos filmes de brucutu realmente deles, eu acho assim, eles são brucutus menos voltados pra força e mais voltados pra atitude, né, cara? Atitude de brucutu mesmo. Pô, agora você disse tudo, velho. O Capitão Nascimento é meio assim, é na atitude, né? Ele não é fortão, pô. É, realmente. É, pode crer, cara. Tropa de Elite também pode ser considerado um filme do brucutu. Ah, eu já não acho, não. Ele tem esse negócio da atitude mesmo, mas o Tropa de Elite, ele tinha aquele negócio do pé na realidade, né? Sim. Cara, mas se você for ver... O Capitão Nascimento, ele quando vai subir no morro, ele não vai... Ele tem toda a estratégia, ele não sai atirando pra tudo que é lado. E os filmes são bons, né, cara? Isso é o diferencial. Não, pô, tem filme bom, né? Os filmes de brucutu são bons também. Ah, porra, você quer implicar o que com essa afirmação? Eu estou dizendo explicitamente que os filmes de brucutu são geralmente uma merda, pô. Não, é verdade, é verdade. Pô, na moral, velho, tu vai dizer que Mercenários é um filme bom? Não é, cara. Ah, não, Mercenários é foda. Pode parar. Não. Vai sair e briga. Então você pode ver pra se divertir e tal, mas você dizer que é bom. Esse filme é foda. Olha só, não, esse negócio de que filme tem que imitar a realidade é uma merda, cara. Porque a vida real é uma merda, entendeu? Todo mundo, eu queria que a vida fosse que nem os filmes. Não, cara, Mercenários é um filme foda. Força Delta é um filme merda. Tem uma hierarquia aí, calma aí. Agora, deixa eu dizer uma coisa, velho. Oi. Essa categoria melhor figurino masculino não condiz com o tema do programa, de brucutus, cara. Por que não? Porra, que categoria mais gay, cara. Você vê, por exemplo... O Flash tá defendendo porque foi sugestão dele. Não, porra, mas por exemplo, um figurino masculino é o do... Porra, me esqueci o nome do cara, do Duro de Matar, do Bruce Willis já, qual o nome? John McClane. Ah, isso, eu ia botar nesse, inclusive. Ele, no final do filme, ele usa mais sangue do que roupa, né, cara? Ele não tem sapato, né? Eu ia falar, né, no final do filme ele tá vestido de hematoma, né, cara? É. Vai ficar... Não, tudo bem, eu defendo também. Vai ficar gay se alguém escolher o Schwarzenegger no The Running Man, né, cara? Ah, cara, velho. Aquele colã dourado, né, cara? Que filme é esse, pô? É, qual o nome? É Sobrevivente, né? Porra. Sobrevivente, que é tipo um reality show from hell, assim, no... É. O futuro, né? Que ele joga o cara lá e ele tem que sobreviver a uns matadores lá. Esse filme é foda. Figurino maneiro também é do juiz, né? É verdade, verdade. Pô, as motos que os caras usam é foda. A moto faz parte do figurino, né, velho? Do brucutu. Com certeza, cara. Calma aí, o Exterminador do Futuro 2. A moto é a extensão de Schwarzenegger, cara. Não, com certeza. E eu ia falar justamente isso. Pra mim, o mais foda de todos é o do Exterminador do Futuro 2, cara. Principalmente quando já tá no mais próximo do final, que já tá aquelas partes de metal, assim, do por baixo da carne do Schwarzenegger, sacou? Mostrando. Pô, sem falar que aonde você mostra aquele visual, o pessoal reconhece de qual filme saiu. Vamos mudar então a palavra figurino, que eu admito que figurino é uma palavra gay, né? Vamos botar visual mais maneiro, né? É. Acho que fica mais legal. Visual, né? Mais maneiro. Porque másculo também é uma palavra meio gay. Mas eu acho que eu vou votar no Exterminador do Futuro também. No 2, porque o 1... Um... Ah, no 1 ele tá meio toscão, né? É, no 1 né, tá velho? Muito bizarro. Eu acho que eu fico nessa do Exterminador também, velho. É. Exterminador. Exterminador, cara. Não tem jeito, não. Pode... Pô, Porra, unânime, hein? É, aí. Pô, agora é a categoria que pessoas como eu era praticamente a motivação pra assistir esse tipo de filme, cara. Que é o melhor armamento. Melhor armamento é foda. Velho, os filmes dessa época, os filmes de brucutu dos anos 80, eles, os caras realmente, eles eram inspirados. Os caras usavam tudo, tudo. Eu vou citar só algumas das que eu acho mais maneiras. Eu acho que eu não poderia escolher uma só. Mas, como exemplo, o aquele lançador de mísseis quádruplo do Comando pra Matar. Aquilo é foda demais. A Gatling do Predador também é muito sinistra. O Gatling está presente em várias... A Gatling tem no Exterminador do Futuro 2 e no Desejo de Matar 3, eu acho. Ah, é, no Exterminador do Futuro 2 é legal a cena também da Gatling. Porra, aquela cena é foda, cara. O cara acaba com o pelotão inteiro lá de policiais. Policial, né? Não, sem matar ninguém, né, cara? Sem matar ninguém, né? Só nos carros. Porra, aquela cena da Gatling é foda. Eu acho que é uma das cenas mais maneiras, assim, de tiroteio. Eu acho que a Magnum 44 também, do Dirty Half, porra, muito foda. Pô, e aquela pistola do Charles Bronson, cara. É foda que ele mata todo mundo com a pistolinha, cara. Na pistolinha? Caralho, né? Aquela pistola do tamanho do meu antebraço. Não, ele deve chamar de pistolinha, né? Não. No primeiro filme ele mata com um revolvinho, cara. Ele mata com um revolvinho. Eu acho que é no 3 que ele pega essa... É no 3 que ele dá um tiro de lança-míssel no dentro da sala? No primeiro é só com revólver. Eu não lembro qual que é, cara. Mas tem um que tem uma pistola muito foda. Que ele recebe pelo correio, assim, numa caixa de madeira. Ah, é o 2, então. Que eu acho que o cara dá de presente pra ele. O primeiro, ele inclusive bate num cara com um monte de moeda dentro de uma meia. Caralho. Porra, essa arma é legal, né, velho? Quase um mangual, né, velho? Uma parada assim. Aí, como aquela arma do pai do Chris lá no Mercenários, existe aquela porra? Pô, aquela é escrota, existe, velho. Cara. O nome dessa arma é AA-12. Ela é praticamente uma metralhadora calibre 12, sacou? Um negócio assim agressivo, velho. Cara, 12 é automática. É uma parada assim. Não, e outra, cara. Ela não só usa calibre 12, né? O lance é que ela tem uma munição que é explosiva, cara. É simplesmente uma porra. É praticamente um lança-granada automático. Porra. Sacou? Aquela arma é muito épica. Porra, cara. Aí que eu tenho medo de você, cara. Parece que você tem um arsenal em casa. É, o Fábio, quando perguntou, ele não esperava que ia ter os detalhes, porra, técnicos, né? É, cara. Eu tô procurando aqui o vídeo que eu tenho dessa arma, de um cara fazendo demonstração. Tem uns vídeos maneiros de nego atirando com 12 automáticas. O cara joga, tipo, 7 pratos pra cima, aí dá 7 tiros rapidão antes dos pratos caírem. É, tem o velho lá que ele faz isso com uma pump, né, cara? Uma arma foda também, só que não chega a ser um filme de brucutu, né? Mas a 12 com o silenciador lá do Onde os Fracos Não Tem Veja, hein? Que até comentou uma vez. Nossa, essa é muito... Caraca, cara, 12 com silenciador. O cara praticamente anda com um cajado, né, velho? Que é um anel gigante. Porra, bem lembrado, cara. Muito foda, cara. Porra, velho, eu tô lembrando aqui. E o facão do machete, hein? Machete. É a arma mais popular, né, velho? Qualquer um pode ter. Tá título ou... Ao filme, né, pô? É, ela é aquele estilo de arma true, né, cara? Que não tem gracinha. Cara, pô, já decidi. Machete. Clássico é sempre um clássico, né, velho? Esse é um clássico automático. Clássico. Eu acho que eu volto na arma do pai do Chris. Não sei se eu vou de mão aberta ou se eu vou de Magnum 44. Eu vou de Gatling, cara. Gatling do Exterminador 2. Boa, boa. E aí, próximo? Bora lá. Qual é a próxima categoria? Massacre mais maneiro. Pô, um massacre, quando eu falei em massacre de Brucutu, que eu lembro logo de cara, é o do Rambo 4, velho. Caralho, aquela cena foi foda mesmo, cara. Aquele pedaço de cara explodindo. Porra. Eu vou falar que eu não curto não, velho, o Rambo 4. Eu achei um filme meio mediano, mas só essa cena, velho. Cara, eu só consigo pensar nessa, velho. Não lembro de outro. Não, o Comando pra Matar, pra mim, eu voto no Comando pra Matar. Ah, não, final, cara. Tem umas cenas muito... Não, cara, eu acho. A cena de massacre do Comando pra Matar no final, meio esquisito. Não, assim. Mas os caras são muito ruins, cara, usando arma. Eles ficam correndo assim, atirando com fuzil, sacou? Debaixo do braço. A arma balançando. Atirando e correndo, a arma atirando. É, balançando e atirando. Tirando, né, pros lados, assim. Mas isso faz parte, velho, do filme. Faz parte da mitologia. Faz parte. Cara. Eu acho que o Rambo 4, porra, a cena de massacre, aquela. Quando ele. Como aquele cara na internet. Porra! Meu pai lembrou que bem, cara. Ele dissolve, ele liquefaz um cara com uma metralhadora. Quantas pessoas podem dizer que liquefizeram outra pessoa com uma metralhadora? É. Na categoria de cima, mesmo que eu já tenha... Eu acho que eu vou ficar com a mão aberta mesmo, porque nesse filme ele arranca a garganta do cara. Com a mão, né, velho? A cena também valeu, valeu muito a pena. Pô, de massacre também tem um muito foda, que é dos mercenários, cenas iniciais lá do tiro de advertência do Dolph Lundgren. Cara, não é massacre, né, pô? Ele é uma pessoa só. É, né, velho, essa. Quando você tira metade de uma pessoa, já vira um massacre. Mesmo que seja uma só. Chegamos agora na categoria talvez a mais difícil de a gente escolher. Porra, velho. E mais icônica, né, velho, desse tipo de filme, que é a melhor frase de efeito. Acho que vai ser impossível escolher uma. Frase de efeito é quase o que define os brucutus dos anos 80 também, né, cara? Vamos começar com o Comando para Matar, velho, que só nele já dá pra tirar várias. Tem tantas mortes quanto frases de efeito, né? Quando diz o Ike, ele mata com frases de efeito, né? Cara. O cara que ele tá com a faquinha assim, ele chega fala assim, ah, como estás? Vai e mata o cara, porra. Como está? Gostei de você, vou te matar por último. Isso, eu gosto de você. Isso, eu vou te matar por último. E tem continuação, aí, né, velho, a frase. Isso, eu te matar por último, eu menti. Não, você vê na dublagem as entonações, velho, dos caras também, que dá uma magia pra frase, que é foda também, né? Você é engraçado, sério. Gostei de você. É por isso que eu vou matar você por último. Você lembra, Sally, quando eu prometi matar você por último? Isso mesmo, você prometeu! Pois é, eu menti. Legal no Predador também, né, cara? Tipo, ele arremessa uma faca no cara e crava o cara numa coluna de madeira, vira pro sujeito e fala, não desgruda daí. Olha só, cara. Não, e a seguida com a... Adivinha quem chegou? Não faz nem sentido, né, velho? O cara no meio do tiroteio falar isso, né, cara? Adivinha quem chegou? É a atitude, cara. É a atitude de Brutu. Não desgruda daí. Os reféns estão lá dentro. Adivinha quem chegou? Pô, tem uma frase do Comando para Matar que pode até passar meio sutil assim, não é tanto como as outras, mas que eu acho bacana, que é quando eles estão lá fugindo de um dos caras, não lembro agora o contexto, mas eles estão entrando no avião e o avião não quer voar, né? Aí ele tá lá com a mulherzinha lá, né? Aí vai, não quer pegar, né? O avião não quer voar, não sei o que lá. Aí a noite Schwarzenegger olha pro avião e fala, ou voa ou morre. Você for, morre! Isso sempre funciona. Ele ameaça a máquina, tá ligado? E o avião voa depois, ele sempre funciona, velho. Ele faz o quê? Aponta uma arma pro manche? Ele dá uma porrada lá no painel e o avião funciona. Pô, mas ele falou aí de Predador. Predador também tem muitas, né, velho? Porra, como é que é um aqui? Cara, se é filme dos anos 80, principalmente... Com o Schwarzenegger, é certo que vai ter uma pletora de frases de efeito, cara. Pô, mas tem o Predador, não é só o Schwarzenegger, os caras também tem, velho. Tem um, não sei se é o Negão, não, eu acho que é aquele cara de chapéu, velho. Ele tá olhando assim, procurando o Predador, né? Assim, atento, olhando pra selva, e o outro chega assim e fala, você tá sangrando. Aí ele, eu não tenho tempo pra sangrar, cara. Ah, porra. Eu não tenho tempo pra sangrar, velho. Se sangra, podemos matar, né? Mas pra mim, as frases de efeito mais fodas são de Exterminador do Futuro 2, cara. Do 1 e do 2, né? Hasta la vista, baby. Pô, hasta la vista, baby. I'll be back. Porra, as frases de efeito são fodas. É, cara, esse filme é muito épico, né, cara? Mas então, de frase, eu acho que eu fico com a... Que eu falei lá. A ameaça pro avião. Eu fico com as do Exterminador do Futuro. Não, pra mim é a do Sully. Eu gosto de você, Sully. Por isso eu vou te matar por último. Eu fico com essa aí, do Lauro. Hasta la vista. Baby. Chegamos agora à categoria que muitas vezes não é lembrada, né? Que é a do melhor vilão dos filmes de Brucutu. E aí? Eu gosto de vilão megalomania, cara. Velho, eu gosto muito do Steve Seagal, velho, no Machete. Apesar que eu gosto da primeira metade. Punheta. É, fica chamando os outros de punheta, né, cara? Esse é o único filme que o Steven Seagal apanha também. Ah, e no final ele... Não, é o Machete que mata ele, né, cara? Ele comete seppuku com a... com a machete do machete. Com a machete, cara. Mas aí, categoria, melhor vilão. Skynet. Ah, Skynet é foda. Na moral, ficou entre a Skynet como vilão foda do Exterminador do Futuro ou o Predador, cara. Cara, eu acho que ficou Predador. É, se for falar de vilão foda mesmo, eu fico com Predador, velho. Eu pensei que a gente ia falar de galhofa também. É, se for falar de galhofa, Bison. Lembrei de dois vilões, dois filmes do Van Damme. O primeiro é o Grande Dragão Branco, e o segundo é o Desafio Mortal, cara. Que são dois filmes iguais. Igualmente fodas. O Grande Dragão Branco, o vilão é o Bolo, né, cara? Bolo Yang. E o outro é o maluco da Mongólia lá, cara. Que fica mexendo as tetinhas, né? É, cara. Aquilo era... Esse troço marcou minha infância, cara. É o Ali, né? O cara é muito bizarro, cara. O cara é gordão, fica mexendo as tetinhas. Usa uma saia, tem um corte de cabelo ridículo. Ainda tem um bigodão de Macho Man, cara. Porra. Pô, eu acho que é assim que a gente tem que escolher os vilões, velho. Esse, então, pra mim, é esse aí, maluco. E é nessa onda que eu disse. Eu disse que eu ia escolher o Predador, mas, pô, eu acho que nessa onda daí de vilão de brucutu mesmo, pô, eu acho que eu escolho o Bennett do Comando pra Matar, velho. Nossa. Porque o cara é muito afetado. Ah, o Fred Mercury. E o cara, porra, você vê que o braço do cara é aquele braço de banha, tá ligado? E o cara sai na porrada com o Schwarzenegger, porra. É. Não, e, cara, ele é banhudo muito bom. Boiola, cara. Dá pra picar. Aquele cara é muito boiola. Não, aquela cena final que ele tá com a arma apontada, o Schwarzenegger começa a falar, você não precisa de arma pra lutar comigo na porrada. Ele pega a faca, faz uma cara de viado, velho. Muito afetada, cara, tá ligado? Não, velho. E o Schwarzenegger provoca. Eu sei que você quer me penetrar com a sua faca. E... Cara. Aí ele fica louco, velho. Você não quer só puxar um gatilho. Você quer enfiar a faca em mim, olhar dentro dos meus olhos e ver o que acontece quando a torcer dentro do meu corpo. John? É isso que você quer, não é? Põe a cabeça de fora, em homenagem aos velhos tempos. Vem cá, Bennett. Eu sei que é a mim que você quer. Bicha. Não, cara, e porra, tem uma hora assim que ele vai pular por cima de uma cerquinha de nada, assim... Com as duas mãos, faz assim, né? Faz um esforço do caralho. E na hora que ele sai andando do outro lado, ele dá uma desmunhecada, cara. Que ele sai meio que rebolando. É muito gay, cara. Não, e ele é meio bipolar também, né, velho? Que ele chega assim, ele dá um tiro de tranquilizante, né? No Schwarzenegger fala... Na dublagem, pelo menos, é muito foda. Ele chega assim, né? Ele, tranquilizante, sabe? Mas eu queria que fosse bala, tá ligado? Ele deu uma mudada na voz, porra. É foda, cara. Dublado, filmes de brucutu tem que ser dublado. Acho não, que serve, cara. Os dois, velho. Se for é isso que eu ia dizer. Se for o Schwarzenegger, acho que vale a pena você ver os dois, velho. Porque a dublagem é legal, mas o sotaque do cara também é foda. É verdade. Mas é aí. Cara, eu de galhofa eu voto no Bennett e de série eu voto no Predador. Pronto, igualzinho. Pronto, pronto. High five. Voto no cara da Mongólia. O cara da Mongólia. Beleza. O cara não tem nem nome. É quase um faroeste, né, velho? Agora chegamos na última categoria, né, o prêmio Mor, que será o do melhor brucutu, cara. Agora a gente vai fazer como isso aqui? Vai ser melhor personagem, melhor ator... O que vocês acham? O melhor brucutu de todos. Eu acho que conta tanto o ator quanto o personagem. Se você achar que, tipo, um personagem é foda o suficiente pra definir aquele ator como o melhor brucutu, eu acho que vale. Cara, eu o que eu tô achando até o momento é que o Bruce Willis tá sendo muito pouco citado, cara. Verdade. Porra, é verdade, cara. Mas eu, o meu voto pra melhor brucutu aqui seria o Bruce Willis. John McClane? John McClane na veia, cara. Agora, o John McClane do primeiro... Duro de Matar, ou... De todos, e no último ele é um outro cara, quase. Não. No último, velho, o cara tá, sei lá, o cara tá muito fodão já. Ele velho. Tá velho, cara, ele tá velho. É, mas porra. Ele ficou muito mais foda velho do que novo. Não, mano. Cara, tá doido, porra. Eu acho que no primeiro ele era bem mais pé no chão, velho. Pé no chão com vidro ainda mais. Né? Descalço com caco de vidro no chão, cara. Eu acho o John McClane foda mesmo. O cara se fode todo, sem perder o humor, tá ligado? Tem as tiradinhas dele. É. Mas eu ainda acho que eu fico com o Dutch, velho, do Predador. Cara, pra mim... Quando eu penso em brucutu, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Schwarzenegger, cara, então... Eu também. Schwarzenegger, seja qual for o personagem. Ele é o mais icônico mesmo, cara. Eu, tipo, eu gosto muito do Schwarzenegger. Obviamente o Schwarzenegger é o mais icônico, mas assim, eu gosto muito do Bruce Willis, porque, justamente porque os filmes dele, é assim, ele é mais o cara que se fode, né, nos filmes. Aquele Sin City, pô. Sin City, pô, o Hartigan. Que se fode naquele filme. O Hartigan? Porra, ele já começa fodido, né, velho? Porra, muito foda. nada, cara. Eu acho maneiro, mas assim, ele é um dos poucos assim que atuavam alguma coisa no, no, nos personagens, sacou? É, fazia alguma coisa. Não, o Stallone, o Stallone atuava. O Stallone atuava, sim. Atuava porque você quer, né? Ele atua até na vida real, né? Ele nunca deixa de atuar, né? Fazer aqui a introdução. Pô, cara, tem que fazer uma introdução diferentezinha, assim, né? 50, né, porra? Sugestões? Nenhuma. Massa, né? Isso é fácil, né? Manda o cara fazer uma parada e deixa por conta dele inventar também. É, se vira aí. Mas, Diego, você é a mente criativa do gaveteiro. Ah, é, né? Porra, por que nego subestima velhos japoneses, cara? Pra poder dar início ao filme, né, cara? Porque se fosse na vida real, nego ia ver um velho japonês, ia ficar quieto, porque sabe que aquele cara provavelmente é um ninja. Cara, se o cara não for ninja, pelo menos ele faz um pastel muito bom. Gravestética de estereótipos é outro, cara. Esse não. Putz, cara. Oi? Eu lembrei agora de um filme. Eu comentei com o Lauro antes e lembrei de um filme pra primeira categoria. Porra, eu quero mudar minha votação, cara. Oi. É do Dolph Lundgren, chamado O Grande Anjo Negro. Ah, tá. O nome do filme. Esse eu não conheço. Também não. Qual é a história dele? Esse filme, a história é basicamente o seguinte. É, dois alienígenas vêm pra Terra, sacou? Tipo, um dos alienígenas é um traficante de endorfina. O que que ele faz? Ele vem pra Terra pra poder extrair endorfina do cérebro humano e traficar pela galáxia. Isso vai parar. Não, cara, é foda. E o outro alienígena que vem atrás dele é tipo um policial, sacou? É como se fosse um policial. Só que esse policial fica ferido, fudido, assim, e ele encontra com o personagem do Dolph Lundgren e, tipo, passa a missão pra ele, sacou? Uai, que esse filme é de maluco, pô. Porra, é muito foda, cara. Lance meio Lanterna Verde, assim, cara. Aí, o Bud Spencer é um brucutu? Bud Spencer, cara. Quem é esse cara? Bud Spencer, porra. Você repetir o nome do cara não vai fazer com que eu saiba quem é. Pô, mas vai dizer que você não lembra, tá de sacanagem, velho. Pô, tá aí, Machete eu acho legal, um filme legal, mas Mercenários, cara, eu tava assistindo no cinema. Ah, pô, não. O cara já tava ficando abusado, velho, no meio de filme. A gente não vai poder ficar no mesmo site. Mas então, a gente tá perdendo o foco aqui, pô. É verdade. Qual é a melhor história para... Me enrolei todo agora, eu perdi o foco. Qual é a melhor história com pretexto para violência gratuita? Pra mim é o desejo... Desejo de matar. O Aiken falou no Demolidor, né? É, eu acho Demolidor é muito bom, cara. Demolidor, Ben Affleck detonando. Que mané, Ben Affleck, porra. Agora, esse sim é o filme ruim. Vocês falaram aí de Titanic. Eu lembro que na época do lançamento do filme, perguntaram pro Schwarzenegger, né? Pô, tu fez uma porrada de filme com o James Cameron, ele não quis colocar você no filme, não, no Titanic. Ele, mas eu estou no filme, eu sou o navio. Ele tinha que ser o... O iceberg, pô. Iceberg, né, cara? O iceberg, né? Era melhor, né? Mas eu lembrei do Juiz Dredd, cara. Porra. Juiz Dredd. I am the law. Porra, essa frase... Essa frase é foda, cara. Não, mas porra, a gente tá pulando. Né? A gente vai ter a premiação ainda de frase de efeito. É, né? Não. Só... Ele não se controla, né, velho? São tantas coisas, não. Pô, ó, cara. E o no Rambo 3, que ele dá a flechada e explode o helicóptero? Caralho. Não, calma, Lauro. Toda hora você tá uma categoria à frente. Ah, foi mal. É porque eu não consigo me conter. É, velho, você viu o Schwarzenegger hoje tá parecendo a vovó Mafalda, né, cara? Porra, mas ele tem o direito, é, né, velho? É a velhice, né, cara? Porra, nem todo mundo pode ser chinês, igual o Jack Chan e o Jet Li, que tem quase 70 anos na cara e tá aí, né? Eu vi um documentário, cara, do Jack Chan, uma vez que ele foi atropelado por um helicóptero, cara. Velho, eu acho que nem existe ser atropelado por um helicóptero. Eu acho que depois disso devia inventar uma expressão nova, né, velho? Só pra ele, precisa aplicar ele. Ah, eu acredito, mas cara. Mas foi, pô. Mostrou, pô, ele ficava pendurado num canto assim, aí o helicóptero ia passar e ele tinha que pular no helicóptero, ele mesmo, né? Não tinha dublê porra nenhuma. Aí ele no lugar alto lá, né? O helicóptero veio, parece que o cara errou e deu uma porrada nele. Caralho, velho, que bizarro. Achievement unlocked, né, velho? Foi atropelado pelo helicóptero. É, ele conseguiu um achievement na vida real, né, cara? bloco de notas. E aí, traças, chegamos aqui ao final de mais um Gavistática. Estamos aqui começando o bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com o Fábio. Opa, tô aqui. Olha ele aí. E a Vi veio aqui aparecer, fazer a participação especial dela. Olá. É, conseguiu fugir lá da Kathy Bates, né? Desamarrou, né? Então aqui, os comentaristas do Gavistática passado, indicações de nerdices que a gente deu. Tem aqui o comentário do Jonas. Ele até desejou melhoras pra você, Vi. Obrigada, Jonas. Falou do Musashi, né? Musashi. É legal que a galera deu sugestões também, né? Indicou também. Suas próprias indicações, né? Isso é legal. Tem também o comentário do Júnior, que não vou comentar esse comentário. Idiota, Júnior. Maldito. Júnior Esbriça. Isso. É o louco. É, mais conhecido como louco. Exatamente. É o louco. Ele nunca usa o nick que ele usa no Gavistática, né? Ele quer ficar no anonimato, né? É o alter ego dele. Pois é. Teve comentário do Ives Tomazini, que tá sempre por aqui também. Sim. Ele falou do Nathan Fillion, que até o Aiken também comentou no, lá do seriado do Firefly. É, o Castle, né? Não, a Vi conhece o Castle, né? Eu conheço. É, quando o Aiken falou, eu achei que só passava no BitTorrent. Não, não. Passa no AXN. Pô, e ele deu até uma sugestão boa, né? Que é divulgar o podcast pra ele crescer, né? Ótima sugestão, Tomazinho. Divulguem, sugestão. Crianças. Podem espalhar a nossa palavra. Pô, e o Ives tá fazendo isso, né, cara? Toda vez ele tá lá no Twitter divulgando, tá fazendo bem a conta dele. Exatamente. E olha só, temos aqui um nórdico comentando também. Gustavo Krakish. Quem disse que Krakish é nórdico? Ah, né, na cabeça do Diego, né? É que eu achei que era o nosso meio Vicky, meio Bárbara, tá ligado? Krakish. Sei lá. Enfim, né? Ele disse que o Akira Kurosawa é muito foda. Tem também o comentário do Wala. Meu filho, o jeito que você tá, deve ter descido um catarro agora. Tá pendurado assim, né? Balançando. Ele fala que só se identificou com a Akira Kurosawa, que o resto das nerdices ele não se identificou. Você é um nerd feio. É pra conhecer, não, pô. Mas aí que tá. Ele tinha falado comigo também. Ele disse, pô, eu achava que eu era nerd, mas não conheço nada. Mas nem tudo que a gente recomendou foi coisa totalmente pop. Porque o cara vai recomendar, sei lá, Senhor dos Anéis, todo mundo viu, pô. É, pô. Qual é a graça de recomendar uma coisa que também que todo mundo viu? A gente comentou umas coisas medianas. É, tem que ser coisas, a meu ver, que estão meio fora do mainstream, assim, pra, justamente pra pessoa conhecer. Não foi nada totalmente obscuro, mas também não foi nada super pop, né? É que nem ele falou aqui que ele gosta de The Big Bang Theory, mas The Big Bang Theory é bem pop já entre os nerds, então não é uma coisa assim. Pô, todo mundo assiste. Até aquela piriguetezinha lá assiste. Aquela piriguetezinha. Aquela piriguete. Engajado, Fábio, é foda, velho. Rapaz. Então, o próximo comentário foi do Apreda00. Abre, é do ou da? É do. É um cara. É do, né? Apreda00, né? Sentiu a falta da Vivi, né? Pena que ela só apareceu no final. Foi esse cara que se declarou da outra vez? Foi não, né? Não, foi não. Eu nem sei se aquele cara ele voltou depois, nem lembro. Ah, era o Psicopata. É, o Psicopata. Psicopata, você ainda escuta a gente? Se escutar, comenta aí, a gente tá com saudade, cara. Psicopata. Aí vai aparecer um Psicopata fake, né, agora. Comentário também do Seiya Nerd, olha só, que... Que a gente esqueceu de falar do Walking Dead. Pô, não esqueceu, né, cara? Não é bem isso, cara, não é questão de se esquecer. Pô, a gente esqueceu de falar de um monte de coisa, A gente escolhe algumas coisas pra indicar, né? Até porque, pô, do universo nerd, preciso falar de todas as nerdices que eu gosto. Eu acho que esses 50 programas não seria suficiente. Não seria. Agora, muita gente reclamou do... Achou meio bagunçado, né? Um filme junto com um seriado, junto com um livro. Ah, verdade. A gente deveria ter seguido uma linha. É, várias pessoas falaram isso mesmo. O problema é aquilo que eu respondi nos comentários também. É aquilo que... Eu acho que tirando o Aiken, porque o Aiken gosta de todo tipo de coisa, né? Tirando ele, cada um tem seus gostos, né? Eu gosto mais de videogame, mas já não sou de ler muito. Também não assisto muito seriado. Já o Fábio assiste, né? Seriado, né, Fábio? Assisto alguns seriados, sim. Mas gosto mais de cinema. A princípio, a gente só ia falar de filme, né? Que eu acho que é o que todo mundo gosta, assim. É o mais popular, né? É. Mas aí a gente foi querendo botar outras coisas também. Só que aí, pô, falar de jogo... O Fábio ia falar do Mortal Kombat 3, que ele disse que foi o último jogo, né? Que você jogou. É. Aí complica, né? Exatamente. Jax, Noob Saibot. Tem também o Diego Ferreira, que disse que a gente devia fazer disso um quadro fixo no Gavestade. É. Ele também citou aqui o Duke Nukem Forever, cara, dizendo que é um jogo foda e tal, que tava pra lançar, mas aí que tá, o jogo lançou e foi um fracasso de crítica, pô. GameSpot parece que deu 3,5, cara, de 10, né? Nossa. E aí, teve o comentário do Neto? Foi um comentário meio off-topic, né? É, pediu análise aqui do X-Men First Class, do Diego, mas pô, tem a minha crítica lá, dá uma lida lá, cara. É off-topic, mas eu já pego a deixa aqui e aproveito pra falar que nessa sexta provavelmente não vai ter análise, né? Infelizmente, sem a Vi pra me ajudar aqui, quase que o Gavi Chatica não saía, mas em breve deve voltar ao normal. É. Comentário aí do Caio Braga. De Lauro de Freitas, né? De Lauro de Freitas, é o cara que escuta quando tá viajando. Tô lembrado, trabalho. Na Bahia. Se você, Caio, escutou o nosso Gavi Chatica de carnaval, não leve a mal o que eu falei da Bahia. Ah, é mesmo? Eu tava esquecido disso. E tem também o comentário da Nathalie, que disse que além da imaginação é demais, curtia isso na infância. Olha aí, denunciando a idade. E finalmente, comentário do Valdir, né? Pedreiro. Falou ouvinte. Segundo o Ike. Segundo o Ike, é lógico, é o Ike que escrotiza as pessoas, não a gente. Mas falou do que o número de tá ligado do Diego diminuiu, né? Olha aí, tá vendo? Diminuiu porque ele cortou na edição, né, cara? Saiu cortando, mas eu notei nesse último Gavi Estática que agora eu tô substituindo o tá ligado pro velho. Aí, velho. Tá foda, velho. Olha, tá vendo? Você nem sabe o que é pior. Tá ligado, velho. Tá ligado, velho, é o combo. Ah, e chegando agora, também tem o Davi 8, que comentou no Gavestática passado, que falou que, como ele sempre comenta atrasado nos Gavestáticas, a gente nunca lê o nome dele aqui no ar, né? É. Então tá aí, ó. Eu queria também aqui deixar registrado, agradecer aqui o feedback que a galera deu com as videoaulas lá de como fazer seu próprio podcast, que eu falei no Gavestática passado. Dando os macetes. Dando os macetes. Ainda falando de podcast, eu estive lá no Nerd Drops, dando as notícias da semana, me informando também, né, que eu soube da pauta, sei lá, 5 minutos antes de começar a gravar. Então, se eu tiver meio perdido, não reparem. E também eu gaguejei bastante, porque não sou eu que faço a edição, né? Participar do podcast dos outros tem esse problema, né? Você não faz a edição, aí você fica gaguejando. É, você não fica tão legal quanto você é no seu próprio podcast. É... Então, o pessoal notou que tem uma chamada nova no começo do Gavi Estática. E quem emprestou a voz, né? Na brodagem. Na brodagem. Na brodagem foi a Vânia Rocha, cara. Que ela é uma amigona aqui do Rio e ela trabalhou com o dublagem. Hoje ela é locutora da Rádio Globo FM, aqui do Rio de Janeiro, e ela emprestou a voz dela, né, o instrumento de trabalho dela para fazer as vinhetas do Gavi Estática, e eu queria mandar um abração para ela e agradecer, né, todo mundo aqui tá agradecendo a Vânia. Isso, agradecendo em nome de todos, gente. Na verdade é a Vânia Traça, a gente não queria falar. É, a Vânia Traça. Tchau!